11h07 aqui em Foz do Iguaçu, recebo neste momento no estúdio da CBN Foz, o vereador Zé Carlos, ele que também é presidente da Câmara Municipal aqui de Foz. Bom dia. Bom dia, Guilherme, e um bom dia muito especial a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Foz. Algo que nós sempre comentamos aqui na CBN, infelizmente, é o trabalho no Legislativo, muitas vezes ele acaba não aparecendo. Por quê? Porque volta e meia aparece alguma polêmica, algo, uma discussão entre vereadores, é a cor da roupa de um, é o cavalo que está estacionado na frente da Câmara, é um vereador acusando o outro de, enfim, fofocas, e isso acaba desvirtuando um pouco o debate com relação ao que de fato acontece na Câmara Municipal. Este mês de fevereiro, olhando por este aspecto, foi um pouco tumultuado, mas o que é que tivemos de trabalho, de projetos, de assuntos aprovados aí de interesse da população ali no plenário do Legislativo? Bom, Guilherme, essa tua colocação é uma colocação que infelizmente procede, né? Porque ali são pessoas oriundas das comunidades aqui de Foz do Iguaçu, são cidadãos, cidadãs que foram eleitos pelo povo, e de acordo com as eleições, cada um veio defendendo um grupo, seus grupos sociais, e nada, o vereador nada mais é do que uma pessoa do povo, né? Então ali as coisas discutem de uma certa, dessa forma. Mas o objetivo do Legislativo é muito maior que isso daí, muito mais amplo, e para que a população, quando elege qualquer político, está elegendo no seguinte sentido, de trazer soluções, encaminhamentos, né? Que haja uma discussão de alto nível. Então, ocorreu, volta e meia ocorre isso, mas isso é passível, não significa que está deixando de discutir grandes temas da nossa comunidade. Exatamente isso que eu destaco, porque muitas vezes isso acaba tomando tanta proporção, né, nas redes sociais agora, na imprensa, e o que realmente importa acaba ficando um segundo plano, né? Um segundo plano. Mas eu gostaria só de resgatar um pouco, Guilherme, na colocação sua, agora no final do ano de 2013, né, nas reformas que a Câmara de Vereadores fez, para você ter uma ideia, nós promovemos lá praticamente no mês de dezembro de 2013, uma reforma lá no Legislativo que foi uma das maiores reformas que houve nos últimos 10 anos, ou até mais, a gente pode colocar, que eu vou estar passando a colocar para a população. Por exemplo, na situação dos servidores do Legislativo, nós tínhamos servidores lá que já há anos já estavam ganhando uma gratificação de 200%, né, 200% sobre o seu salário nominal, que isso daí dava de salário nominal em torno de R$34 mil, salário nominal, no caso da controladoria. E tinha 4 chefes de divisão de departamentos, né, que no organograma leva-se o nome de divisão, que estava com a gratificação em torno de 100%. Né? Então, o que a gente fez? Nós propusemos, depois de um estudo técnico feito, né, de um levantamento com profundidade para não cometer nenhuma injustiça, né, propusemos alterar 2 resoluções da Casa, e essas resoluções foram aprovadas por maioria dos vereadores agora no final do ano, e onde que nós passamos, por exemplo, essas gratificações de 200%, né, que isso daí muitas vezes não tem o mesmo espaço do uniforme ou da letra de samba que a mídia, de uma certa forma, discute e coloca, não tem o mesmo espaço. E a significância dessa alteração, que significou que a Câmara eliminou essa gratificação de 200%, essa gratificação dos 4 chefes de divisões que a gente falou, que era de 100%, que antes era de 100%, o que significa isso? Significa que qualquer servidor que fosse ocupar o cargo de chefe de divisão teria uma gratificação de 100%, de não até 100%, aquela elasticidade de 0% a 100%. Então, nós mudamos isso aí, eliminamos a de 200%, a Casa, no plenário, e também essa de 100%, hoje, por exemplo, ficou até 100%. Significa que os novos presidentes, o atual presidente, que sou eu, e os novos, terão essa elasticidade. Então, hoje, para se ter uma ideia, Guilherme, hoje o maior salário, por exemplo, que era de R$34 mil do controlador, hoje passou a ser de R$10.500. E da gratificação que era de 100% do chefe de divisão, a gente conseguiu reduzir para 40%. Né? E um outro detalhe que também não é divulgado, para vocês terem uma ideia, todos os servidores que faziam o curso de pós-graduação na Casa, não tinha limite. Podia fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursos de pós-graduação, até mais do que isso aí. Isso daí implicava na ascensão funcional e na ascensão salarial. Diferente do Poder Executivo Municipal, que tem um teto de um curso de pós-graduação para ter ascensão. nós mudamos isso aí também. Hoje tem um teto, esse teto é de um curso, né, por servidor. Então, quer dizer, deu uma certa transparência e moralização nesse contexto. Então, o que significa? Significa que com essas alterações que a gente promoveu no Legislativo, né, talvez não teve a mesma contundência na mídia, mas isso vai implicar numa redução de cerca de R$1 milhão só nesse ano agora de 2014. Então, uma situação importante, uma situação importante que se tivesse o mesmo espaço, igual você citou muito bem, a questão do cavalo ou da letra de samba, né, poderia ser a população está acompanhando, mas faz parte, né? E agora a Câmara está num processo de estar discutindo as situações dos projetos de interesse da população. Nós aprovamos agora na sessão do mês de fevereiro, por exemplo, a autorização para o prefeito na questão dos uniformes escolares para toda a comunidade escolar do município, que isso vai ter um peso, né, na questão da renda das famílias muito forte. Então, aliás, várias cidades já tinham, né, esse programa de uniformes escolares, e Foz do Iguaçu ainda não, né? E Foz do Iguaçu, já houve vários debates na Câmara de Vereador em anos passados, e infelizmente, né, esse ano aí, o prefeito, já numa discussão que ele já tinha do ano passado, da época de campanha, ele resolveu implementar, né, com um novo orçamento do município que vai esse ano, previsão de R$800 milhões, né, então conseguiu implementar. Então, segundo informações que foi nos repassada, né, acho que até agora, no mês de março, vai tá sendo distribuído esses materiais através da licitação. Então, a Câmara está nesse debate, e dizer também o seguinte, que no Legislativo Municipal, o ano passado, no final do ano, no encerramento do ano fiscal, nós fizemos a maior devolução, né, de recursos do Legislativo para o Executivo dos últimos 7 anos, né? Nós devolvemos R$1.561.000 para o Executivo. Então é uma situação de austeridade, de transparência, de seriedade, que a gente está implementando um novo ritmo na Casa de Leis. E dizer também o seguinte, dessas reformas que a gente estava falando, para você ter uma ideia, a reforma foi tão importante, né, comparando com cidade tipo Cascavel, que é a nossa vizinha aqui, para você ter uma ideia, quando Cascavel promoveu a reforma que eles fizeram lá, acho que uns 2 anos atrás, o maior salário da Câmara de Cascavel era na faixa de R$17.000. Né, o salário nominal. E o nosso salário era o dobro desse de Cascavel, que na faixa de R$34.000. Então é uma situação assim que mexeu com o Legislativo, porque teve que mudar resoluções que vinham lá desde 2003, 2005, 2007, né, algumas resoluções, e foi aprovado o plenário. Quer dizer, os vereadores mostraram para que estão compromissados com a austeridade do Legislativo, com a transparência, né, com a moralização da coisa pública. Então, além desses debates que você citou, os vereadores também estão preocupados e aprovaram essas mudanças que mexeu com a estrutura da casa, né? Agora, até a gente comentava aqui fora do ar, antes de começar a entrevista, a respeito aí, esse tema da reforma, ele foi, inclusive, objeto de um folheto distribuído na cidade pelo vereador Dilto Vitorassi, um folheto que circulou também através das redes sociais, questionando pontos desta reforma e apontando, inclusive, salários ali que seriam valores extremamente altos. Por exemplo, essa questão aí do controlador, que você colocou também, que foi reduzido. O que é que você, como presidente da casa, pode se manifestar também a respeito destas colocações do vereador ali, questionando a validade, digamos assim, dessa reforma? Isso foi uma situação que a gente acompanhou, assim, com tristeza, né? Porque o vereador sabe que essas mudanças que foram feitas na casa foram mudanças para moralizar, para levar a transparência, a seriedade, a coisa pública, né? Quando o vereador fala assim que nós criamos cargo, né, no panfleto, está mentindo. Isso é uma inverdade, porque não foi criado nenhum cargo. Quando o vereador fala que nós aumentamos salários, isso é uma outra inverdade, que não foi aumentado o salário. Você veja bem, só do caso do controlador, que antes, historicamente, era R$34.000, e agora a nova controladora com R$10.500. E o detalhe, o controlador, para a população entender, que a gente está falando muito controlador, e às vezes a população não sabe o que é o controlador na casa. O controlador, para entender, é a pessoa que é escolhida por um presidente, e esse controlador, ele tem a independência tal que nenhum outro presidente que assuma a casa pode mudar ou mexer na função dele, porque só pode mexer se houver alguma situação de falha grave, né? Mas de falta grave. Se não houver isso, se ele está dentro, ele tem uma amparo para ele estar questionando, para ele estar fiscalizando e para estar falando isso eu concordo e isso eu não concordo com qualquer ato da presidência, qualquer ato de qualquer vereador. Tanto é que na prestação de conta da Câmara de Vereador, ele que tem que fazer junto, assina e ele responde com os bens particulares dele, qualquer tipo de irregularidade, juntamente com o presidente. Então, é um tipo um fiscal que ele tem carta branca para ele fazer todas as suas colocações, seus questionamentos e tem embasamento legal na lei. A lei que respalda e regulamenta isso aí. E esse controlador estava nessa situação. Então, a gente teve, a Câmara teve a coerência de estar fazendo essas alterações. Então, e o mandato do controlador, que antes era 4 anos, a gente conseguiu também reduzir para 2 anos. Né? Então, quando o vereador coloca essa situação dos panfletos, é uma inverdade, tanto é que nós estamos acionando juridicamente, porque ali ficou caracterizado falsidade ideológica, porque ele foi uma série de inverdades que foram colocadas, e papel aceita tudo, né? E, na realidade, ele colocou totalmente uma visão política dele, o contrário do que foi feito. Nós fizemos uma mudança para moralizar, e ele está colocando lá que a gente criou cargo, que aumentou o salário, né? Colocando totalmente uma coisa, o contrário do que foi feito. A gente sabe também que tem essa questão da eleição desse ano, né? A questão de querer aparecer na mídia, a questão da exposição, colocar para a população que a Câmara está sendo mal administrada, toda essa situação toda. E o panfleto, de uma forma mentirosa, né? De uma forma mentirosa, colocou sérias inverdades ali que a gente já vai buscar, está buscando na lei, não só eu, como outros vereadores estão entrando na lei para fazer, pedir uma explicação e uma condenação desse ato que não é uma verdade, que é uma mentira, para jogar desinformação para a opinião pública do modo geral. Você citou a questão de reformas na Câmara Municipal e eu pergunto também a respeito de reformas físicas, porque a gente sabe que aquele prédio, originalmente, ele era de uma agência bancária. Agência Nacional, se não me engano. Do antigo Banco Nacional, antes de se tornar Câmara Municipal. E a gente sabe que ao longo dos anos foram feitas várias reformas ali, até para adaptar o espaço. E há muito tempo existe um projeto de um centro cívico aqui em Foz do Iguaçu e que agora, nesta semana, tivemos finalmente a liberação ambiental do IAP, um dos primeiros passos para que isso seja concretizado. Enfim, um centro cívico que une executivo, legislativo e também estruturas do judiciário ali próximo do trevo da Avenida Paraná, ali naquela região entre a José Maria de Brito e a BR-277. Como é que vai funcionar a intenção do Legislativo, da Câmara Municipal, tão logo seja possível, tão logo exista recurso, se faça a construção, já mudar para aquele espaço, no sentido até de racionalizar esse tipo de despesas futuras de manutenção e reformas? Bom, Guilherme, essa situação do Centro Cívico de Foz do Iguaçu, que é uma área ali de 133 mil metros quadrados, em torno disso aí, que foi uma doação que o município recebeu da União, uma reivindicação antiga da população, né? Todas essas questões, porque hoje você pega o município de Foz do Iguaçu, as diversas secretarias que tem, uma funciona num canto, outra no outro canto, daí a população já está acostumada, ali a pouco muda para outro lado, né? E o prédio, o próprio prédio hoje ali do edifício Classic, onde que funciona a maioria da secretaria, tem a situação do corpo de bombeiro, da questão da liberação, porque ali tem uma série de rachaduras, uma série de situações que envolvem, e a Câmara de Vereador não é diferente. A Câmara de Vereador é um prédio, igual você citou, que era um antigo banco, o Banco Nacional, e naquele espaço físico ali não tem as condições, não reúne as condições necessárias, que tem que ter um poder legislativo na questão dos gabinetes, na questão dos servidores, na questão de rampas, né, na questão de segurança, uma série de situações. E agora, com essa nova proposta aí da doação do terreno e juntamente com a questão dos 100 anos de Foz do Iguaçu, que o município está fazendo agora o centenário nessa cidade, está reunindo condições, né? Condições necessárias, a necessidade já existe, mas está reunindo condições políticas de dar uma resposta para isso daí. Infelizmente, a gente tem conversado já desde o ano passado, já quando surgiu a informação da doação do terreno com o prefeito, e o prefeito sensibilizou com essa situação, tanto é que o ano passado ainda, no aniversário da cidade, nos 99 anos, a gente lançou a pedra fundamental da qual a população e a imprensa pode estar acompanhando, já foi um primeiro passo de mostrar o interesse do município, e agora, né, agora com essa liberação do IAP, né, que autorizando a construção da forma que você anunciou e que a gente acompanhou pela imprensa agora essa semana, já deu sinal verde já para praticamente trabalhar na questão de projetos e sinalizando a questão da construção. Então, o prefeito disse que vai abrir uma situação do tipo de um concurso concurso público, né, de ideias que a população está participando. A Câmara de Vereador, por um outro lado, a gente já formou uma comissão de servidores no final do ano passado para definir qual que é a linha de atuação. Esse grupo de servidores já apresentou um estudo e agora nós estamos, juntamente com o Executivo, nós estamos trabalhando essa questão do arquiteto, do engenheiro. Nós solicitamos à Prefeitura a liberação do engenheiro no servidor de carreira do Executivo para estar acompanhando e assessorando o corpo técnico da Casa de Leis nessa questão do formato, né, do projeto da Câmara de Vereador. Então a gente está nessa linha e a ideia é juntamente isso que até o aniversário do município de Foz do Iguaçu em junho, pelo menos já tem alguma coisa mais avançada no tocante já a questão da construção dessa área, que eu acredito que é uma situação que vai mudar toda a situação administrativa do município, porque nós vamos ter uma área que vai estar a Câmara de Vereadores, com todos os gabinetes, os vereadores, toda a estrutura legislativa, e também as secretarias do nosso município vai estar tudo concentrado na área do Centro Executivo. Talvez a população também não saiba que hoje a Câmara de Vereadores, além do espaço ali na Travessa Muxfeld, que tem ali no antigo Banco Nacional, nós temos um outro anexo, né, na rua ali do... Na Quintino Bocaiúva ali, que já dois andares, que também é à disposição da Câmara, que é alugado pela Câmara. Então já existe também essa divisão de espaço físico, né, para o corpo técnico da casa, que a atual estrutura que tem hoje ali, onde funciona o plenário ali da Câmara, na Travessa, já não consegue atender também o número de funcionários da própria casa. Então com essa nova encaminhamento aí do Centro Cívico, vai conseguir resolver e dar um planejamento mais sistemático para tanto para o Executivo como o Legislativo de Foz do Iguaçu. Já estamos no dia 21 de fevereiro, ou seja, as sessões ordinárias do mês elas já aconteceram ali na Câmara Municipal, mas teremos ainda uma extraordinária antes do término do mês de fevereiro? Nós teremos, Guilherme, nós temos uma extraordinária agora convocada para a próxima terça-feira, dia 25, né, onde que vai estar sendo colocado na pauta o projeto que o Executivo encaminhou para a Casa de Leis, que está nas comissões agora. Então a gente espera que até a segunda-feira as comissões consigam emitir os pareceres, e na terça-feira, às 9 horas, nós teremos uma extraordinária. Depois dessa extraordinária, as sessões ordinárias normalmente será no mês de março, na primeira semana de março, no dia 6 de março, que teremos sessão ordinária com início sempre às 9 horas, e a gente aproveita pedir que a população participe, acompanhe as sessões lá para estar acompanhando o trabalho dos vereadores e do Legislativo, do modo geral. Previsão de retomada do trabalho das câmaras itinerantes agora para esse ano de 2014? Isso está dentro da nossa programação para 2014. Inclusive, nós temos algumas pendências de câmaras itinerantes que a população está nos pedindo na região ali de Três Lagoas, né, do Jardim Dourado, também lá da Vila C, e também na região do bairro do Três Fronteiras, ali na região das penitenciárias ali de Foz do Iguaçu, que nunca foi realizada nenhuma atividade ali da Câmara de Vereadores. Nós estamos programando também uma sessão itinerante da Câmara naquele nosso querido bairro ali do Três Fronteiras, aqui em Foz do Iguaçu. Conversei aqui na CBN com o vereador Zé Carlos, ele que é presidente da Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, e nos falou aí de diversos assuntos relacionados ao Legislativo aqui de Foz. Vereador, estamos já com o tempo praticamente estourado aqui, mas eu aproveito para agradecer essa sua presença e também reforçar esse convite que você fez aí. É importante para a população estar presente na Câmara Municipal para acompanhar aí o dia a dia dos nossos representantes. Guilherme, eu que agradeço o espaço e também quero aproveitar aqui convidar todos os amigos da imprensa e os amigos aqui de Foz do Iguaçu, que amanhã terá uma atividade muito importante aqui na Câmara de Vereadores às 16 horas, onde que o PROS, que é o partido que eu sou filiado, o Partido Republicano da Ordem Social, está fazendo uma atividade às 16 horas na Câmara de Vereadores, onde que nós estaremos recebendo o nosso presidente nacional, o Eurípides, que está chegando agora às 15h30 aqui no nosso município, para esse encontro que vai haver amanhã na Câmara. Então é um encontro aberto à população, vai ser organizado pelo nosso partido, e a gente aproveita, convida toda a população que está querendo preocupado com a questão política de nossa cidade, né, que querendo ver alguma novidade no campo político. E o PROS é um partido que veio para isso. Nós temos hoje dois vereadores na casa, tem eu, que sou filiado, e também o vereador Rudinei, nosso companheiro, querido amigo Rudinei, vereador. E amanhã, às 16 horas, vai ter esse encontro na Câmara de Vereadores. Então, a gente aproveita reforçar e agradecer o espaço democrático que a nossa querida CBN tem proporcionado a nós e a todo o campo político de Foz do Iguaçu e a população no modo geral.